4, serviço radar encerrado, 60 milhas no radar instalador. Cheio Aracaju, frequência 1.0.3. Washington. Para o táxi 2228 Passaredo com 59 a bordo, 330 Salvador. Passaredo 2228, táxi autorizado via continuo no Indo, chamando ponto para pronto, ajuste a última que é no 0 no 6. Tente 2228. área de colapso no zero, vento 1100 graus, 05 nós. Além do cara, eu... decolado ao 5-1, controle 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, muito obrigado, bom trabalho, César. Salvador, boa, passarela 2-2-2-8. Passarela 2-2-8. Com o sul, metendo de voo 1-8-0, via saída Arbon. 1-8-0 via Alvo Honor, confirme que está cancelada as versões. Celulante, celulante tudo, a saída Arvo, Honor, comando selecionado 5475. Transporte acionado 5475, afirmativo. 7, não vai guardar estabelecido na decolagem. Prossiga via saída Arvo Honor, parceiro 2228. 2228, obrigado. Azul 2454, sem notificação, via chegada ao MED 1, desse mantém 050. Ajuste altímetro 1015. 2228 VLF. Direto elétrico 2228. 2, escala alterna, até 3170, na prova de Itapa. Ajuda 2454. Ajuda 2454. Informe estabilizado procedimento. E o EFC, Cristiano Zero. O Fernando já estabilizado? Está estabilizando. 747. Ajuste o altímetro agora 1015 após o TAP é nessa que foi autorizado e vamos estabilizar. Após o TAP autorizado, 3228, melhor centro Recife, na frequência 2260, término 28, decimal 35. 260, 128, 35, 2228. No solo 09, direita, taxi via Alfa, é boa chance da taxi via West. No centro do Recife, na frequência 1218, décima 8, término 35, décima 3. Valido da restrição, 1129, tá? Tentando 3170? Assim, que será uma restrição de velocidade intacta, tem 3170. Chamada restrição, 3170. Passando do 28. 3520, décimo, tem 2010, registro de metro 90, 15, autorizado, aliás, é que foi o pista no zero, informe estabilizado. O PT é do 100 para 2209. Fechando a 3520, descendo para 2010, 1015, livre das restrições da casa? Assim, eu cancelar a restrição na posição de capa. Gente, segue a aeronave na nossa frente, né, 10 milhas? Assim, eu já 3520. Na Infraero mudou o portão agora para o pátio 3. Ingresso Juliette, pátio 3, posição 5 Lima. Pátio 3, Juliette 5 Lima, ajuda 4 4. 3170 com 7 sinal, chama agora 3, 198, sinal 95. Estou em 3, 5, 2, 0, estabilizado. Vamos lá, só 3, 5, 2, 0. Salvador, bom dia, 3170, Via Serra. 3170, bom dia, estou autorizado, pistão 0, vento 0, 5 graus, 0, 5 nós, ajuste 1, 0, 1, 5. 1, 0, 1, 5, autorizado, bom dia, pistão 0, 3170. Pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 5 graus, 1, 0. 0159, ajuste 1095. Autorizando o pouso pista 10615, tá 3520. Monsolão 20, direita, táxi via Alfa, Juliette, remota 13. Alfa e Juliette, remota 13, continua nossa 3, 5, 2, 3.